Bom dia, aqui é a Rebeca do IG Mãe, um canal das bênçãos de Deus, em colaboração com o IG Filhos Desafio e Ministérios. Vamos dar continuidade à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O texto de hoje, o título é Ir de carona ou ter o próprio carro? O que é melhor, ir de carona a algum lugar ou ter o próprio carro? Acredite, mesmo diante dos muitos benefícios de se ter o próprio carro, há quem se conforme com as caronas, um dia aqui, outro ali, e vai levando a vida. Afinal, não tem nada de trágico. E qual é o problema nisso? Bem, muitas pessoas esperam as oportunidades acontecerem para obter o que desejam. E nessa espera vão esperando, esperando, e a oportunidade nunca surge. Ela não chega, o tempo continua passando e as pessoas só ficam se lastimando. Do meu ponto de vista, oportunidade é questão de fé. Fé colocada em prática, fé que age. Quando tudo chega ao seu limite, quando parece não haver mais saída, Deus é a resposta, é a solução. Muita gente fica esperando inspirar-se em outras pessoas, aproveitar-se de situações para chegarem ao seu objetivo. Nada contra. Sei que em tudo Deus pode trabalhar a favor dos que nele depositam confiança plena. No entanto, aqueles que realmente creem não se desesperam, apenas creem e confiam. Ainda que nada pareça estar acontecendo, há uma certeza que proporciona paz. A verdadeira fé não anda do lado da carona. Ela conduz a vida de quem usa. Caso contrário, essa fé é como as pessoas que possuem carro, mas não dirigem. Fica eternamente na dependência de outras pessoas. Querida mãe, use a sua fé e não aceite de carona. Deixe que a fé conduza a sua vida e a leve ao lugar da realização dos sonhos. Deus sempre trabalha em favor dos que nele confiam. Creia, você tem o seu carro, que é a sua fé. Por que anda de como carona? O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Provérbios 19, 23. Abençoe seu filho todos os dias por intermédio da sua fé. E vença em nome de Jesus. Bom dia.